Hoje os moleque tão palotes, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Hoje os moleque tão palotes, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Resiste, carro e city, nas bombas sem limite. Convite pra legalize, põe fogo nas dinamite. Indole vem da erva, incessante incite. O que os moleque persiste, no boss que permite. Então segue o hit, nos grave do beat. Intensivo distingue, que a vez é 4 e 20. Dá pra lá as mina chique, que é fã do Jose VIP. Assiste o que nós vive, lombra que vem de brinde. Vê tipo Alcaide, na massa apetite. De bandidão transite, acende, passa o risque. A cúpula machine, diz que play cine. A rua não define, vou pro peão na city. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Deixava a bola massa, puxa, prensa e passa. Que os moleque tá baloso, esbarrados na quebrada. De Mizuno no pé, camisa gola polo. De bonezinho do shopping, os moleque é sangue nos olhos. Na esquina, ha, fumaça cobre o céu. Põe fogo no mafu, faz arte no véu. E se os ratos embaçar e toca os fragante, quando abrir o porta-mala, eles vai sentir o banho. E no baile eu sinto a brisa, fumaça que alucina. Um rap de lei é o cheiro da menina. Pode falar o que quiser, chamar de vários nomes. Legaliza essa ideia boa, ela muda a face do homem. E na rua eu tô a pampa, no giro rolezinho. Sem treta, na humildade, esse é o caminho. Curtindo loucamente, F1 pra relaxar. Fumaça cobre o céu, perfume no ar. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Se o jogo começou, convite estigado. O frevé na cidade, pode crer, já tô ligado. Já manda é 4 e 20, aqui é toda hora. Perigo veste cinza, sai pra lá alma cebosa. Deixa o bang fluir, hoje tô escamoso. De chava bola erva, que os moleque tá baloso. Rolê pela cidade, tem que ter na minha agenda. As guerras da quebrada, pode crer, ninguém sustenta. Dinheiro tem de monte, boca sua é rupinol. É dia de cerol, tem que tá pelo correto. Vivendo no limite, porque o mundo é dos espertos. Porque o mundo hoje é dos espertos. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando os cururu. Hoje os moleque tão palos, vivendo no limite, na mais pura adrenalina, curtindo um 4 e 20. F1 pra relaxar, por fogo no mafu, deixava a bola massa, esparrando.